Conecta é um dos meus grupos favoritos, que eu ouço todos os dias. E é isso, continua a caminhada de vocês, que vocês vão longe no rap nacional. Vai na fé. Conecta Drama, com certeza um dos melhores grupos do rap nacional na atualidade, e vamos continuar firme na caminhada. Salve Conecta Drama, aqui diretamente de Matão, quem fala é Mano Toledo. É nóis que tá, vai na fé, guerreiro. Pra mim, Conecta Drama é água no deserto, comida no lixão. E quando eu pensei em desistir, eu ouvi, vai na fé, negão. Salve, salve, aqui quem fala é Rodrigo Faccionário, diretamente de SP. Eu sou mais um alvo do sistema e tô aqui hoje pra desejar um forte abraço aos meus parceiros do Conecta Drama. Vai na fé, irmão, paz. Eu lembro a primeira vez que eu vi o som Fracasso da Revolução, irmão. Ali eu vi que o rap de verdade tava vivo, que o bagulho não era emoção, que o Conecta Drama veio pra fazer a diferença. Você tá ligado que eu sempre acreditei no Conecta Drama desde o início, e é aquilo que eu sempre te falei: quem luta conquista. Quero descrever o amor, rejeição do ódio não deixa. Talvez a pouca fé fortaleça a crença. A única certeza que trago pra essa data, solidão vai voltar, e pra confortar as lágrimas na fé. Na raça tem quem se identifica. Talvez simplicidade traga um pouco de autoestima. Liga os moleque da vila, que o maior exemplo tem marcas de cicatriz na alma e reflete no espelho. Entregar assim tão fácil, se parar será um fraco. Enfrente um mundo pra vencer. Não vá se render assim tão fácil. Não vá se perder entre obstáculos, dificuldades pra vencer. Me vi rejeitado pelo mundo, admirando quem passava de veloz, ter difuso, confuso. Em noites claras de cigarro e catuaba, compondo mágoas, tentando apagar os traumas. Se lágrimas no rosto motivou pra ir em frente, sofrimento e aprendizado. Vai saber, né? De repente é quente, quem sabe é Deus. Aquilo que tem reservado, admirado por milhões, ou anônimo no quarto. Barato é louco mesmo pra quem ama de verdade. A fama e o dinheiro, tio, não passa de detalhe. Vaidade camuflada, vou acreditar em quem diz que ama e tamo junto, e nem pergunta se eu tô bem. Quem me ligou no salve pra doar uma cesta básica, ao menos com conforto e transparência na palavra. De novo, disco na rua, nunca ganhei um centavo. Nem por isso eu vou parar, porque a guerra faz soldados. Se for brisa, ilusão, tem nada não, sei que fiz de coração. Se uma canção chegar e te ajudar de alguma forma, fica ciente que pra mim é uma vitória. Olha, não faço hits, nem sequer sou conhecido, mas sou grato até o fim àqueles que fecham comigo. Meus filhos, um dia entenda que a ausência das viagens se revele quando ouvir músicas do sabotagem. Talvez lá na frente não se fale em compromisso. Modinha é foda e vejo vários engrupido, os bang lindo tão disputando like, visando glamour no rap, pro Adidas, pro Nike chama atenção. Nas fotos quando vejo escrito assim, semblante de sofredor, o rap é hino pra mim. Entre rosas do jardim vejo sangue respingado. Quem que valoriza, cê sabe, maldade é mato. Fui na fé e pela fé ainda vivo nos frontes, admirando o exemplo de Malcolm X e Gandhi. Luto por uma causa, defendo meu território. Talvez pra acabar como Pac e Notorious. Acompanho o velório, a morte é foda tipo míssil. Senti abrindo o peito quando enterrei meu filho. Gritos de silêncio na solidão do meu quarto, juntando os restos de um coração em pedaços.